É Black Me, só que se fala Black Mind. Mind? É. Tá certo, Black Mind. Mente negra. Tá certo. Sim. Black Mind, então, aqui presente aí, ICD, Black Boy, Boot Black DJ, é isso? É isso, Black DJ. Tá certo, e o grupo é Dignidade Máxima? Isso mesmo. De onde é o grupo Dignidade Máxima? Jardim Cabuçu. Jardim Cabuçu, fala aí um pouquinho mais perto aí do microfone aí. É lá do Jaçanã, lá no do Martins. Jardim Cabuçu, lá do Jaçanã? Jaçanã. Tá certo, então, tá aí o DJ, tá tudo pronto aí, DJ? Tudo certinho? Mandar uma vinheta aí, depois é com vocês, hein? Projeto Rap Brasil. Pode crer, são Dignidade Máxima e tal. Certo, mano, Black Boy, SD, Boot Black J e eu, Black Mãe, aqui pela segunda vez na Metro FM. Pode querer falar um pouco da realidade aí, com você mesmo, DJ. O mundo em que vivemos, eu vou lhe dizer, o mundo em que vivemos não dá pra sobreviver. O mundo é assim, cheio de surpresa, escolha um bom caminho para não ir passageiro, tá? O mundo em que vivemos engava aqueles caminhos, é política, é polícia, é playboy, o racismo, é pobreza, é miséria, é prostituição. É gente que não pensa em nossos pequenos irmãos. Indo direto ao assunto, falarei da pilantragem dos otários que prometem, mas não falam a verdade. Enquanto existem pessoas que vivem nessa jeta, eles vivem chorando, chorando de barriga cheia. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Tome cuidado, fique atento. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Dignidade máxima contra o preconceito e a prostituição que eu vejo na rua. Cada cadela numa esquina esperando o seu truto. Elas ficam na rua à procura de um otário. Do seu bolso, dinheiro, do seu pênis, do orgasmo. Só nisso que elas pensam, só em saber fazer. Mas existem mulheres que agora eu vou lhe dizer, mulheres prostituindo sim, mas pra sobreviver. Que pensam no futuro, nos seus filhos e no emprego, enquanto outras só pensam no prazer e no emprego. Por isso eu falo, e que não seja vão, isso é por necessidade ou por ambição. Pode que é esse dia com você então. E agora é a vez dos policiais fardados, conhecido também como os racistas otários. Esses caras são folgados. Eles são os otários. Eles não estão enquadrando. Eles estão apagando. Você sabe como é ruim levar uma geral, apanhar de cacetetes, levar tapa e o escambau. Você fica na febre, a sua raiva cresce. Se você falar um A, sua vida já era. Esses caras é sangue ruim como ele só. Eles te param, eles te zoam e não tem um pingo de dó. Da mãe fardados, não tô nem aí. Eu lhe pergunto o que eles querem. É nos destruir. Eles vêm colocando flagrante no seu bolso e vêm te perguntando: por que esconde o ouro? Vocês explicação? Não entendendo nada. Você simplesmente caiu numa cilada. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Tome cuidado, fique atento. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Dignidade máxima, Boot Black J. Hey! Tome cuidado, fique atento. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Dignidade máxima. Quanto preconceito, eu sou negro. E eu sou branco, você vê algum preconceito entre os manos? Claro que não, não pensamos desse jeito, não somos racistas e nem temos preconceito. O preconceito de cor rodeia o mundo da política, o mundo dos playboys e o mundo dos policiais. Esses sim são os verdadeiros otários. E os playboys são o quê? Pode crer. Me diz. Os playboys são um bando de palhaço, garotos bem vestidos, cada um com o seu carro. Cada um com o seu carro, eles saem na madrugada, xingando todo mundo, eles vão tirando um racha. O que que acontece se eles atropelam alguém e a polícia pega eles e manda pra Febem? Os pais deles têm dinheiro e os otários aceitam, eles só pensam no dinheiro do que no atropelamento. Por isso eu falo que são todos otários, playboys, policiais, raça do caralho. Eu falo a verdade, não tenho medo não, se eu tivesse medo não falaria isso não. Tome cuidado com os caminhos da vida. Fique atento para não entrar numa fria. Esse é o recado de Black Mai pra você. De mano Black Boy, SD Boot Black J. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Tome cuidado. Esse é nosso mundo, o mundo em que vivemos. Dignidade máxima contra o preconceito. Esse é o grupo Dignidade Máxima. Rap Brasil. Pessoal do grupo Dignidade Máxima, Black Mind. Black Mind, é isso? Ice D, Black Boy, Boot, Black DJ. Vamos falar então com o Black Mind aí primeiro aí. Tudo bem, Black Mind? Tudo bem, irmão. Manda aí o toque aí, de que lugar que é o grupo de vocês? Somos lá do Jaçanã aí. Jardim Cabuçu aí. Jardim Cabuçu? Zona Norte. Zona Norte. Pertinho. Legal aí, manda o toque então de vocês aí. Primeiramente agradecer a Deus, né? E segundo a minha família, a minha mãe, a Fátima. Meu irmão William, minha irmã Catiúcia, que ele tá me escutando. Meu tio Luiz, e aí campeão, você tá? Meu tio Livino, e aí meu truta? Minha tia Lindalva, minha avó, a Marina, Eliana, Roseli, Ari, o Léo, a Zélia, o Fabiano, Claudinha, Thalita, Abobrão, Satanás, Patolino, cê é tonto, Mercia, sempre sorridente, Cabelo, e aí Cabelo, nosso chofer, o Cleiton, Crazy Boy, Fifi, o Odio, o Alemão, o tio Júlio, o Flávio, o Fábio lá, os manos que estão aqui com a gente, o Raciocínio Negro, pode crer, o LDM, que deve estar escutando a gente, Civilização Urbana, Gangue Master 90, Fatia do X12, o Regis MC, pras garotas lá também, a Fernanda, a Andréia, Renata, a Bela, Silva, a Ruth, Priscila, especialmente a Ana do Jaçanã. Beijão pra você e a sua mãe Claudete e as suas irmãs. A rapaziada do Vila Galvão, Nova Galvão, Edu Chaves, Jardim Brasil, Vila Sapo. E os manos de Itaquera lá e o Jardim Cabuçu também. Um alô pro Rino que teve aqui também, o Adalto que tá dando ajuda. A rapaziada da gravadora lá, Concórdia. E os DJ Marcão e Paulo lá do Center Dança também. Um alô pra eles também. Tá certo aí, estamos também, o SD quer dar um toque aí? Primeiramente quero dar um toque. Ah, mano, falar um negócio também que eu e o Raciocínio somos da mesma área, né? E quem tiver gravando Dignidade, o Raciocínio vai cantar hoje também. E quem é do Vila Galvão que tiver gravando, pode gravar o Raciocínio que vai cantar hoje também. Tá certo. E o SD vai dar um toque também pro pessoal, SD? Primeiramente quero dar um toque. Agradecer, né, a Deus por nós estar hoje aqui, a você, Armando Martins, por estar dando oportunidade aos grupos de rap que ainda não gravaram, que está para gravar, ao Rino Mari, que está dando uma força para nós e para outros grupos também, ao Adalto, que produziu nossa base, o cara é gente fina mesmo, a minha mãe, ao meu pai, a todos os meus irmãos lá, a minha sobrinha, Bel, Renata, Silva, Ana Paula, David, Chiquinho, Nê, Aline, Daiane, Camila, pode crer, é isso aí. Um abração e um beijo pra minha namorada, Ângela, lá. E pra minha futura sogra, Terezinha. Pode crer, é isso aí. Por enquanto é só. Tá legal, Black Boy. Pá, tá aqui. Primeiramente a Deus. E agradecendo também a toda a minha família, que essa hora deve estar me escutando lá. A minha irmã Andréia, minha irmã Andressa, o Anderson, Andressa, o Lucas, é tudo isso aí. E minha namorada, que essa hora deve estar me escutando, a Kátia, pode crer. Um beijão. Legal, e o Boot? Fala aí, vamos ver. Pode mandar o Boot aí. E o Boot, Black DJ? É, eu vou mandar um recado aí. Adeus, em primeiro lugar, sabe? E pra minha mãe, Dona Silvina, meu pai, também sempre me criticando, mas tá lindo. Meus cunhados também, o Flávio, o Guinho. E pra todos aí que estão gravando, os meus primos, o Cleito, o Carlinhos, o meu irmão, certo, que infelizmente rodou, mas tá valendo. E também vou mandar um recado aí pra minha namorada, certo, que até que enfim eu consegui, a Gisele. Aí Gisele, um abração pra você, e é só isso. Obrigado. É, irmão, fala aí. Dá um toque aí pros mano da área lá. A Civilização Urbana aí, MC Duke, Smith Free, WA. E o DJJ, pode crer, é isso aí, alicate. Para tá o grupo. Para o grupo Avesso, Mônica, Gisele e Maranhão. Pode crer, já de Cabuçu na área. Tá certo. Um abração então pra essa galera do Dignidade Máxima. Certo. Tá certo? Fabinho, falou aí. Um abração pra vocês. Falou. Projeto Breath. Brasil.